Glória a Deus. Aleluia. Você é uma bênção, meu irmão. Minha irmã, glória a Deus. Onde você vai, você é uma bênção. É bom demais ser bênção. É muito bom. Não, porque tem gente que ainda quer viver na lei, né? A lei é maldição, irmãos. O Espírito vivifica, mas a letra mata. Não adianta você querer viver na lei, não é? Sem o Espírito. Você tem que viver no Espírito, amém? Porque a maldição é aquilo, né? Aquele olho de seca pimenteira. Aquilo é... Isso daí não é bom. É bom ser bênção. Você chega e a paz reina. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós estamos caminhando cada dia mais para isso, né, irmãos? A nossa presença ser bênção aonde nós formos. Mas olha, Deus é maravilhoso, porque Ele quer nos usar. Mas para que Ele possa nos usar, nós precisamos ter pelo menos a fé do grão de mostarda, Jesus falou. Então dá a impressão que a fé do grão de mostarda é uma fezinha qualquer, né? Qualquer coisinha, sim, que vai resolver certos casos. Mas não é bem assim, porque... Isso é um ensino errado, de que a fé é do grão de mostarda. Veja só, o grão de mostarda é a menor semente que há e dá a maior árvore. Como é que pode uma semente assim pequena fazer uma árvore enorme? Quer dizer que faltou revelação do que Jesus quis dizer com isso, porque é uma semente verdadeiramente pequena, isso é certo, mas está projetado dentro dela uma árvore enorme. Então, quer dizer que não é uma fé zica, né? Ela vai ter que ser muito grande para acontecer aquilo que Deus já nos deu. Nós temos que crer que Deus já nos deu, que nós precisamos as bênçãos. E é isso que nós vamos ver hoje, porque que às vezes a nossa fé não traz a bênção que nós precisamos. O jejum é muito importante, o jejum. Porque Jesus disse oração e jejum, tá certo? Só que essa prática do jejum não é muito agradável e muitas vezes nós deixamos de lado. Fazemos jejum uma vez lá e achamos que tudo bem. Mas nós vamos ver Jesus ensinando isso, como é importante essa prática do jejum. E ver que se nós atingirmos essa fé do grão de mostarda, nós vamos conseguir milagres que nós estamos precisando, que não estamos conseguindo. Mas veja só. Quando a unção de Deus desce, o milagre acontece, né? Uma vez, uma mãe muito preocupada com o filho, que tinha um problema congênito nas cordas vocais, ele tinha por volta de 9 anos e ele falava tudo embolado. Não saía aquilo direito porque era um problema que ele tinha aqui no mecanismo. Isso eu sei porque Deus me mostrou. Ele estava na fonoaudióloga já há anos, tinha problema na escola... Era sempre chamado, aquele aluno fraco, não desenvolvia, né? Porque se você não está entendendo direito o som, você não consegue pronunciar, fica muito difícil de você conseguir até escrever. E ele tinha sérios problemas com relação a essa matéria da língua portuguesa. Chegava nessa hora, era problemático para ele isso. E os pais ficavam meio que assim, envergonhados, porque o menino já grande, e falava meio que embolado assim. Tinha problema na hora de falar. Mas é que a fonoaudióloga não dava conta daquilo, porque era um problema congênito. Quer dizer, nasceu com aquilo. É complicado isso. Isso aí não tem como. Tem certas coisas, como a cirurgia, uma coisinha vai, mas isso não tinha como. E eles também não estavam sabendo muito bem disso. E a avó aflita um dia vem e diz, olha... Dá para você orar pelo meu neto, porque já está um gasto enorme com médico e tudo, já há anos, e esse problema. Será que não dá para você orar para ele? Eu falei assim, então tudo bem. Assim, então amanhã minha nora vem aqui em casa, vou trazer o menino aqui, você ora para ele. Porque nós éramos vizinhas, eu era vizinha dessa avó. Trouxe o menino lá, e eu não sabia que ele tinha esse problema. Sinceramente, eu não sabia. Eu não estava entendendo direito, porque ela não foi clara. Ela falou assim, vai na fonoaudióloga, tem problema na escola, assim, sabe, crianças. Às vezes pensa que a criança não quer estudar, ela não explicou direito o que era. Eu sei que ele sentou lá, com a mãe, eu conversei com o menino, não notei nada de falha na fala dele. Ele falou normal comigo. Mas, na verdade, ele não falou normal comigo. Foi algo que eu estava no sobrenatural e vi a cura dele no sobrenatural. Eu não percebi ele falando embolado daquele jeito. Nunca nem sabia que ele falava embolado. E assim, o menino veio lá. Daí eu orei para ele. E eu sei que a partir desse dia as coisas na vida desse menino começou a melhorar. Depois orei, acho que mais uma vez ou duas. Eu sei que a outra vez que ele veio, ele falou assim, olha, tudo já mudou na minha vida. O próprio menino falou. Tudo já mudou na minha vida, até na escola já mudou. Coisa assim, de uma semana. Mas falando super normal. Aí eu comentei lá em casa com o pessoal, minhas filhas, e nós tínhamos estado na casa deles de campo no fim de semana. O menino estava lá, mas eu não conversei com ele, mas as meninas conversaram. E eu contei o caso, as meninas, mãe, mas ele tem problema, ele fala meio embolado, ele tem um problema assim. Eu falei assim, ah, mas eu não vi, ele está falando normal. Mas é que na hora que eu fui orar para ele, Deus me mostrou todo o mecanismo da fala, como que é. No Espírito eu vi. E eu vi o Senhor curando aonde estava o problema. Que aquilo não ia direito como tinha que ser. Era como uma engrenagem pequena que não funcionava. Aquilo estava emperrado, estragado. E o Senhor me mostrou que a hora que a unção entrou, aquilo começou a funcionar. E aquilo começou a ser perfeito. E o menino foi curado. Glória a Deus. Hoje ele é um moço de faculdade, aleluia, né, alegria do Pai, aquelas coisas maravilhosas que o Senhor, só Jesus pode fazer. Então louvemos ao Senhor, porque Ele faz o que é preciso. E só depois que as meninas me contaram isso, que ele tinha esse problema, eu nunca nem vi, nem sei como que é. E o Senhor nem me deixou ver isso. Entendeu? Eu fui orar, não sabia a gravidade do caso, e Jesus fez. Aleluia. Quer dizer, irmãos, que nós, se nós orarmos com fé e olharmos no invisível, o milagre acontece. Mas nós precisamos dessa fé, como Jesus disse, do grão de mostarda. Vamos abrir a Bíblia, então, em Mateus, acho que é 14, deixa eu ver. Acho que é. Não, é 17. Mateus 17, versículo 14. Acharam? Aleluia. Mateus 17, versículo 14. Olha só. E quando chegaram para junto da multidão, chegaram quem? Jesus e os discípulos, porque eles estavam no monte, lá na transfiguração, foi aquele momento da transfiguração de Jesus, que eles viram a glória de Deus. E eles, ah, Pedro, vamos ficar aqui, fazer uma tenda e tal. Está maravilhoso, né? Mas aquilo foi só para mostrar a glória de Deus. E eles descem de lá. Você já imaginou você vendo, estando presente ali, contemplando a glória de Deus, aquela maravilha toda? E lá embaixo, bem lá embaixo, os outros discípulos lá, enfrentando um baita problema, mas aqueles discípulos que estavam lá embaixo são os mesmos que Jesus enviou de dois em dois com poder para curar, para fazer todo tipo de milagre necessário, até para ressuscitar morto. Mas, de repente, eles se encontraram num impasse. Eles não estavam conseguindo resolver este problema. Então, Jesus vai explicar por quê. Vê só. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Não se esqueçam que esses discípulos são aqueles que, se vocês foram ler aqui, são aqueles que Jesus enviou de dois em dois com poder para expulsar demônios e curar. Amém, irmãos? Amém. Mas não é demais isso? Eles não conseguiram isso. Então veja. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. olha, Jesus quis dizer, eu não vou estar fisicamente com vocês. Vocês têm que aprender a andar no Espírito. Vocês têm que aprender a operar no Espírito. Porque eu não vou estar fisicamente para sempre, é só por um tempo, estou te ensinando. Aprenda a andar no Espírito. Eu não estou fazendo tudo aqui, mostrando como tem que ser? Vocês já têm a condição de fazer isso. Então me traz aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Vamos ver lá em Marcos, deixa aí que nós vamos voltar porque tem mais ensino aí. Mas vamos ver só em Marcos 9 como é que Marcos fala, porque Marcos fala dessa passagem também. Vamos ver como é que ele fala dessa passagem, Marcos 9, versículo 14. Vejam só. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutieis com eles? E um dentro da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Aqui está mais relatado o que, que é. Ele tinha um espírito mudo, ele não falava. De modo que se ele não falava, ele não ouvia, ele não tinha como. Tá? Esse era o problema dele, mas ele estava possesso por esse espírito e que muitas vezes derrubava ele no chão com ataque epilético. Né, irmão? Se a gente começar a orar, essa enfermidade sai, esse espírito sai. Vê só. Então ele interpelou os escribas. Ah, não, já falei isso. É um espírito, possesso de um espírito mudo. E este, versículo 18. Onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, ó só o que é unção, irmãos, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Quando a unção vem, o Espírito maligno sai. Né? Então precisa de uma dose certa para cada tipo de demônio operando, tá certo? Precisa daquela dose suficiente de unção para expulsar cada demônio, cada tipo, tá certo? Deus pode todas as coisas, Deus faz todas as coisas. Nós temos que entrar nessa de Deus pela nossa fé, tá certo? Imediata, então, quando a unção vem, o diabo fica completamente atormentado. Ele não aguenta ficar onde está a unção, sabia? Por isso, irmãos, que se você for orando em casa, você mesmo for orando em línguas, lendo a palavra de Deus, adorando o Senhor, meditando, não tem trevas que fica, porque a luz vem, e que é a unção, vai libertando você, você mesmo vai sendo liberto. Tá certo? É óbvio que a unção aqui na igreja ajuda você. Vem essa unção para que você te fortalece, para que você ande nisso quando você sair daqui. Porque se você não tomar conta disso, isso volta ou fica pior, porque está ali fora os diabos esperando. Amém? Então veja, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele diz, desde a infância. Era antigo ou não? Gente, esses diabos antigos são mais difíceis de sair. Porque eles já fizeram morada lá, eles têm ninho, casa, tá tudo arrumado. Entendeu? É aquela cobra que já botou ovo, tem filhote, tá com tudo ali. Já é, o diabo já acha que ali é dele e acabou. Então precisa de uma unção muito forte para que aquele espírito maligno saia. Então vamos voltar lá para Mateus. Jesus vai explicar isso agora. Mateus 17, versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Porque Jesus falou, olha, e nunca mais você volta. Porque quando Jesus expulsa é para o diabo não voltar mais. E Jesus falou, olha, toma conta da tua casa, porque ela limpa, varrida, o diabo vai ver se ele pode voltar lá. E se não estiver cheia, ornamentada, o que, que é isso? Com a palavra de Deus e o Espírito Santo operando ali, aquele espírito vai, busca outros 7 piores do que ele, para ele poder entrar e voltar lá. Amém? Então, aí os discípulos aproximando-se, versículo 19, de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo, Senhor? Porque nós já fomos por aí e fizemos tantas coisas em teu nome, por que esse nós não conseguimos? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Isso é chato, né, irmãos? Então, mas ele vai explicar por que a fé é pequena. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. É fácil você mandar um monte sair? Imagina só um monte, gente. Vocês já visualizaram o monte. Ele está bem num lugar estratégico. Você já imaginou para tirar aquele monte? Vocês já viram lá no mar, assim, de repente você olha assim e você vê uns montes assim? É fácil mandar sair? Porque realmente o monte, Jesus está querendo dizer que são os nossos problemas, as nossas circunstâncias. Mas ele diz que se com fé nós podemos expulsar isso. Porque, você quer ver? Bom, ele explica melhor esse negócio de fé dessa passagem em Lucas 9:37. Vê só. Deixa aí. Vamos lá, Lucas 9:37. Quer ver? Deixa eu ver se é aqui ou se é lá no outro. Não, é esse aí, mas eu quero que ele está explicando sobre tudo ser possível àquele que crê. Ah, não, é lá no Marcos 9, 24, 23. Jesus disse, 23, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, comece a confessar isso, tudo é possível ao que crê. E eu creio, você tem que confessar que você crê, você tem que começar por aí. Porque se nós começarmos a dizer, não, isso é impossível, isso não vai acontecer, é isso que vai se suceder. Mas se nós começarmos a confessar que isso é possível, porque tudo é possível, aquele que crê, então eu confesso com fé que isto é assim, você já determina na palavra de Deus como é. Jesus falou, olha, é possível sim, falou para o Pai, não, isso é possível, porque é tudo possível aquele que crê. Então Jesus diz assim, olha, por causa, lá em Mateus 17, versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé, vocês não puderam expelir esses demônios, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, e nada vos será impossível. Mas olha, Jesus diz, esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e... Existem dois poderes gêmeos, o Dave fala isso. Dois poderes gêmeos de oração, que é a oração em línguas e o jejum. Eles andam juntos. A oração e o jejum. É muito importante orar em línguas e confessar a palavra, irmãos, e jejuar. Jesus falou aqui que para nós atingirmos a fé do grão de mostarda, nós precisamos jejuar. E eu digo a você, bom, se você é aquela pessoa, olha, uma vez eu jejuei uma semana, tudo bem, mas foi quando? Uma vez. Uma vez eu jejuei 40 dias, tudo bem, quando? Ah, faz uns 2 anos, foi bom. Mas eu digo a você que se a nossa carne estiver sob a pressão do jejum, nós facilmente seguimos as ordens da carne. é ali que age o pecado e a incredulidade. É na nossa alma, irmãos. Então a nossa alma precisa estar em concordância com o Espírito para que nós possamos aceitar aquilo que Deus fala e começar a ter visão do que Deus tem. Então o jejum, período de jejum, por exemplo, se você fizer jejum semanalmente, você está pondo pressão na sua carne para você ficar submisso ao seu espírito. Então você pode começar a fazer jejum uma vez por semana, tá certo? Ou você pode tomar só suco, só líquidos, comer fruta, porque um dia, ou você pode tomar só água, tá certo? Você pode fazer 3 dias seguidos, depois você faz 4 dias normal, ou faz 2 dias de jejum, 2 dias normal, come. Vai fazendo, porque isso vai colocando a sua carne em submissão ao Espírito. E isso traz crescimento espiritual, porque tem que ser acompanhado de oração. Então, jejum não é para ser feito uma vez por ano. Ah, em tal época do ano eu faço jejum. Tudo bem, se você quiser fazer um mês de jejum, 15 dias, funciona, tudo bem. Mas se você quiser colocar a sua carne, sabe, assim, numa pressão mesmo, você deve jejuar. Porque, olha, a oração em línguas traz edificação para o espírito, tá certo? A meditação da palavra traz edificação para a alma, tá certo? Porque quando você medita, a sua alma está sendo transformada. Você começa a pensar como Deus pensa. Como é que você medita? Quando você fica cheio da palavra. De tanto ler, você vai começar a pensar no que a palavra de Deus diz e aí você começa a ser transformado. E a carne? E o corpo? O físico? O que que opera ali? O jejum. O jejum só opera na carne, que é para quebrar todos os feitos carnais. Aquele desejo de pecar, irmãos. A incredulidade é um pecado. Tá? Quando eu não creio que Deus pode fazer, ou quando eu creio errado, por exemplo, Deus é soberano. Amém, Ele é. Mas Ele só vai fazer isso na minha vida, sabe, se Ele quiser. Tudo errado. Tudo errado. Veja só a soberania de Deus. Ele foi para a cruz. Soberano. Ele assumiu o meu pecado, o seu, o pecado de toda a humanidade. Soberania. Amém? Agora, escuta, para você ter a fé que move montes, não depende da soberania de Deus, depende de você. Aí é outra coisa. Tá? Para eu crer, para ter todos os milagres. Então, se você começa a jejuar, coisas antigas da sua vida que você quer solução e não consegue, de repente vai começar a acontecer. Se você começa também a adorar a Deus, orar em línguas, ler a palavra, coisas antigas, amarras que você tem na sua vida, você vai começar a ser liberto. Aí você vai pensar, puxa, eu jejuei e Deus se moveu. Não tem muita gente que pensa isso. Bom, gente, vamos jejuar, porque Deus vai fazer. Dá a impressão que Deus quer ver você morrendo de fome. Deus quer ver você morrendo de fome pela palavra dEle. Agora, essa é fome de comida, irmãos, é para minha carne. Para eu ficar submisso ao Espírito. Para eu não ceder a pecado algum. A tentação alguma, porque o diabo vem tentar. E o pecado acontece quando ele encontra brecha em mim e eu acabo fazendo, brecha na minha carne, o meu desejo de fazer aquilo. Mas se o diabo vem e me atenta, e agora o meu desejo está voltado para aquilo que Deus é, ele não encontra lugar para ele me seduzir. Por causa do jejum, o jejum vai favorecer você nisso. Ah, eu quero tanto mudar de vida. Sabe aquela pessoa da segunda-feira? Segunda-feira. Mas vai ser tudo diferente. Chega a segunda, mas bem, não é bem essa segunda, sei lá, uma segunda. Mas na sexta você fala que é a segunda. Quer dizer, até que você quer, mas você não consegue, tá certo? Por causa do pecado que habita na carne. Romanos 8. Eu não vou me estender muito, mas isso já deu para você entender que é preciso jejuar. Romanos 8, E depois nós vamos ver mais uma passagem no Evangelho em Lucas. Romanos 8, versículo 12 e 13. Preste só atenção que Deus fala. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A carne é a alma, tá certo? É a nossa alma. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Então o jejum vai é aplicado nisso daqui. E tem mais. A pessoa que vai fazendo jejum consequência, ela vai adquirindo saúde física também. Porque se você está doente, que o médico fala, olha, agora você não pode comer isso, aquilo, aquilo, manda você fazer um regime alimentar? Porque se você fizer um regime alimentar, o seu físico vai ficar curado, o seu sangue vai ficar diferente, vai ficar livre das toxinas, o seu intestino vai funcionar melhor, vai tirar todo o veneno que está no seu corpo e você vai começar a recuperar a saúde, amém? Não é isso que acontece quando o médico indica uma dieta? Irmão, se você fizer jejum periodicamente, numa constância, o seu sangue vai afinar, se apurar. Você não vai armazenar venenos no seu corpo, porque ele vai estar sendo sempre eliminado. É necessário jejuar e é bom. Se você jejuar assim, o profeta Isaías diz que haverá cura para o seu corpo no jejum. Amém? E também, sabe por quê? Você vai deixando de pecar, né? Também, você vai deixando de pecar. E depois todo o jejum, e com a palavra de Deus, você vai recebendo cura para o seu corpo. Você pode comer de tudo daí, mas não é a comida que vai dominar você. Bom, hoje eu vou sentar, eu vou comer carne de porco. Vou comer açúcar à vontade. Hoje eu vou comer. Entendeu? Mas eu sei que amanhã é o dia do meu jejum. E nem que me ofereçam, eu não vou comer, porque eu sei que amanhã é o dia do meu jejum. Então, enquanto você não exercer este domínio sobre a sua carne, é muito fácil você cair no pecado. E fica difícil de você entrar naquele nível de fé aonde você vai poder operar no Espírito para acontecer os milagres. Mas não pense que você jejuou 6 meses que você já chegou lá. Que você está rompendo barreiras carnais, irmãos. É um crescimento. Você já viu um prédio ser construído num dia? De 30 andares? Não. É aos poucos você vai vendo, puxa, mais um andar, já está acontecendo mais isso. A oração e o jejum é isso que vai fazendo na sua vida. Que silêncio. Mas esta palavra é para chamar todos vocês ao jejum, irmãos. Se vocês querem crescimento espiritual, é hora de começar a jejuar. Eu estou falando isso para vocês porque eu faço isso. De segunda a quinta eu faço jejum. Já faz tempo que eu faço isso. Tempo que eu faço isso. Então, sexta, sábado, domingo, eu estou liberada. Tá certo? Para que haja o crescimento espiritual, para eu ficar livre, para poder obedecer a Deus. Porque a nossa carne é que impede de obedecer o Espírito Santo. Impede de romper aonde nós vamos estar mais perto de Deus e fazer aquilo que Deus quer. A nossa carnalidade. Tá certo? Amém, irmãos? É muito importante. Voltem a jejuar. Comecem a jejuar. Ai, que amanhã é sexta. É um bom dia. Tanto faz. Sexta, domingo, segundo, tudo é igual, gente. O estômago não sabe se é segundo ou domingo. Você que determinou que é isso. Então, tudo bem. Entendeu? É importante jejuar. Então, vamos lá para finalizar. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Amém? Ninguém gosta de jejuar. Se tiver alguém aqui que gosta, eu vou chamar para vir na linha, eu vou orar, porque você está com um problema. Então não apareceu ninguém, sinal que é verdade o que eu disse. Não, não é agradável jejuar, gente. Não é. Então, quando você começar a jejuar com frequência, a dor de cabeça já vai passar, porque o veneno que ficou acumulado no seu intestino já está saindo. Seu intestino está funcionando normalmente. Sabe? O seu cólon intestinal está limpo. Então já não vai dar mais dor de cabeça, aquele mal-estar, aquele enjoo. Porque é o veneno, irmãos, de tanta comida. Sabia disso? Por que que o pessoal está cheio de colesterol, de não sei o quê? Vai comendo, se entuchando. Tá certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar a sua carne sob pressão, jejuando. Para você ter respostas de oração, coisa antiga que você não está recebendo. Então faça a segunda, aí quase morreu, come terça. Aí na quarta você já faz de novo, aí fala não, pelo amor de Deus, no mês que vem não, mas aí na semana que vem você vai de novo. Vai fazendo assim, já você vai se entregando. E ora bastante em línguas, você vai se entregando ao jejum. O Espírito Santo vai conduzir você, é importante, é necessário, é bíblico, irmãos. É, ninguém gosta muito de pregar sobre o jejum, porque para pregar você tem que fazer, ué. Para surtir efeito. Tá certo? Então, quando eu cheguei lá em março do ano passado, na conferência lá no Dave, na hora que ele chamou a primeira linha de oração, e eu fui, quando ele chegou na minha frente, ele disse, eu estou vendo que você está num período de jejum e muita adoração a Deus. Então, está funcionando. Se Deus falou isso pela boca dele, é porque está funcionando. Deus quis dizer a Ana Maria, continue. Vai levar ao mesmo fim se você jejuar 40 dias. Se você jejuar 3 dias só de água, é horrível, diria, mas é bom, limpa tudo. É, se você jejuar 2 dias, jejua, come 2 dias, jejua 2 dias ou 3 dias. Se você jejuar 10 dias seguidos... Vai levar ao mesmo fim. Mas, ou vamos dizer, você jejua 10 dias esse mês, daqui um mês e meio você jejua mais 10 ou 15 dias, daqui um mês e meio, mas tem que ser assim. Não é agora, eu jejuo 10 dias, daqui 2 anos, quem sabe. Ou sei lá, daqui 6 meses, ou 6 meses atrás eu jejuei 20 dias. Não, é botar para quebrar mesmo, irmãos. Jejuar semanalmente, ou então você pode fazer um período longo. Tá certo? Ué, aqui ensina a Bíblia. Vocês viram como que Daniel jejuou? Ele jejuou legumes. Ele fez legumes. Tá? 21 dias. Você pode fazer. Eu já fiz assim também. Mas é que daí, de repente, você fala assim, ah, agora não vou fazer de novo. Vou fazer, acho que não sei quando, sabe? Ah, depois foi indo, não tava fazendo. Mas tava aquela luta. Até que eu consegui colocar isso... Pela força do Espírito Santo. Agora, isso para mim, se eu quiser assim, olha, segunda-feira está liberado, vou comer. Eu falo assim, não, mas não está nada. Eu não quero liberar, porque eu quero atingir aquela unção para o meu ministério. Entende, irmãos? Então, o Espírito Santo te convence disso. Vocês estão recebendo aí, irmãos? Estão recebendo? Comece a jejuar. Se você tem problema... de remédio, vai lá no seu médico, pergunta para ele se você pode, sabe, passar, sei lá, um dia com frutas, como que pode ser isso. Não digo que você vai ficar sem comer nada se você tem que tomar remédio, alguma coisa, mas veja com o seu médico, mas é importante fazer jejum. É muito importante. Né? Se eu disser para você, olha, tira o cafezinho depois do almoço, beleza, né? Porque teve gente que falou assim, olha, eu faço jejum sim, entre as refeições, direto. Uhul! Que moleza, hein? Né? Tirar o cafezinho depois da refeição. Oh, faça, mil favor, né? Não, irmãos, vamos ser, né? Tudo é livre, mas escuta, põe pressão na sua carne. Que é isso? Que é isso? Ela vai odiar, já vou falando, vai detestar, vai chiar, vai ser um horror. Mas depois você vai ver como que as coisas, como você vai tendo domínio sobre as suas emoções, sobre o pecado. Pode vir em bandeja de ouro, pecadão, para você. Que você era assim, sabe, número um daquele pecado. Bandeja de ouro. Aí você, não quero. Isso não é mais meu. Aí você tem condição de falar, diabo, sai em nome de Jesus. É aquela unção que Jesus chegou e o diabo saiu. Amém, irmãos? Que tal? Aham. Vamos começar, irmãos. Olha, o jejum afeta no físico mesmo. Tá bom? Vai afetar, sim. O pessoal vai no médico, gasta uma nota, fazer regime. Vai orar e para de comer, gente. Vai orar, para de comer. Você vai ver. Vai ficar barato em todos os sentidos. E funciona, hein? Além do que, você vai pondo para baixo o pecado. O pecado. Glória a Deus. Então, vê lá, Lucas 13, versículos 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Era um diabo velho ou não? Encardido. Olha, meu, nem Cândida, sabe? Estava fazendo efeito nesse diabo aqui. Coisa antiga. Não é fácil esse, hein? Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre de tua enfermidade. É esse o poder de Deus, né, irmãos? Tem que acontecer isso na nossa vida, tem que acontecer isso na nossa igreja. Tá, irmãos? É para acontecer, que é isso? Esse é o evangelho do nosso Deus. Amém? E impondo-lhes as mãos, é para impor as mãos ou não? Sim. Jesus impôs? Sim. Então nós temos que impor as mãos. Amém? Por isso que tem a linha, vem aqui. Vem aqui na linha que o Senhor, a unção vai ser liberada. Amém? O Senhor vai me usar. Ou você, quando você for orar para alguém, põe as mãos lá na sua casa, alguém que está precisando. Tá. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha só, enquanto a unção desce, é imediatamente. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurado e não no sábado. Imagina o chefe da sinagoga aqui, hoje é sábado, ninguém me vem aqui no sábado, tá? Vocês só vêm aqui nos outros dias para serem curados, porque sábado não é para curar ninguém. Doente que se vire. Ah, mas ó Jesus, ô hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Vale mais um boi do que uma pessoa enferma? Olha só, gente. Estavam dando mais valor para um boi, para um jumento, do que para uma pessoa. Olha o espírito de religiosidade aí operando. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus ficou nervoso. Que é isso? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários, os chefes da sinagoga, os religiosos, se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda. Lembra lá? Se você tiver uma fé do grão de mostarda, você vai dizer para o seu problema, para que diabo for, levando aqui lá de fora. E ele vai. Olha, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Eu sou a horta. Repita isso. Eu sou a Amém? Um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Eu sou e cresceu e fez-se árvore. Árvore, o grão de mostarda. E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, vê só aqui atrás, versículo 19. O reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda que plantou. Tá? no versículo 21, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. É a semente, o fermento. Amém, irmãos? Amém. O fermento é a semente. Ele não está falando que o grão foi plantado? O fermento que a mulher usou é a semente. Irmãos, a palavra de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. Tá certo? Que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Que é isso, Jesus? 3 medidas de farinha, não entendi nada. Que o senhor quer dizer com isso? Até que tudo fique levedado. Até que mude tudo naquela vida. Os objetivos da vida velha para aquilo, o plano de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem chamado você. Por acaso você sabe a que Deus te chamou para fazer? Não, ainda não. Então, nós precisamos estar atentos a esta palavra do Senhor. Esta mulher pegou 3 medidas de farinha. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está falando da nossa vida. Ele está falando do espírito, da alma e do corpo. Amém? Ele não está falando aqui, é comparado ao reino de Deus. Ele está dando exemplos fáceis. Jesus só usou os exemplos do dia a dia, daquele tempo tão simples. É fácil para entender isso, mas ele está explicando a vida espiritual, o que é. O que é o nascer de novo, o que é viver uma vida espiritual. Então, uma mulher tomou 3 medidas de farinha. Mas antes ele falou que o fermento que a mulher tomou é a semente, que é a palavra de Deus, que é o grão de mostarda. Não é uma semente? A palavra de Deus vai ter que tornar aqui dentro de mim Jesus Cristo. Ele é grande ou pequeno, Jesus? Não é a maior árvore? Amém? Amém? Por isso que ele usou isso, que ele está falando em parábolas, irmãos. Para explicar o que é a vida espiritual. 3 medidas. Espírito, alma e corpo. Até que tudo esteja levedado, transformado. Nos objetivos de Deus. Então, o espírito, como que é que eu vou trazer edificação para o meu espírito? Orar em línguas. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desceu. Lá no cenáculo em Jerusalém. O que, que aconteceu imediatamente? Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Para quê? Para edificar o Espírito. É o primeiro objetivo da oração em línguas. A primeira coisa que a oração em línguas faz é para edificação própria nossa. Então, o espírito, como é que você edifica o seu espírito? Sabia que você tem um espírito dentro de você? Até que não, pois saiba. Muito prazer, você tem. Quem não aceitou Jesus, o espírito está morto. Quem aceitou Jesus, o espírito nasceu, mas ele tem que crescer. Você nasceu em 1900, qualquer coisa, né? Você está do mesmo tamanho do dia que você nasceu? Em nada, né, irmãos? Não cresceu? Não foi uma constância e ainda vai. Depois chega lá em cima e depois começa a cair. Não é assim que a vida é? Vai. A vida é terrena, né, irmãos? Mas escuta, o espírito quando nasce, ele é igual um bebezinho que nasceu. É uma vida. Tem que edificar, crescer. Não é só entregar a vida a Jesus, ter a salvação. Precisa dar crescimento por espírito. Como que dá crescimento por espírito? Porque Jesus falou 3 medidas de farinha. Orar em línguas. Depois, a outra medida, são 3, falamos de uma. A segunda é a alma. Como é que você traz crescimento para a sua alma? Renovando-a. E como é que você renova a sua alma? Meditando na palavra de Deus. Como é que você medita? Você cruza a sua perna, põe uma fumacinha e... Que mentira, quem falou que é isso? Gente que inventa, né? Doutrina, não é nada disso. Mas é porque meditar é uma coisa que você pode fazer dia e noite, porque é dentro de você, na sua alma, o seu espírito, junto, é guiado pelo Espírito Santo para meditar. De tanto que você leu a palavra, você assimilou. Algum dia você já não ficou lá dentro de você com uma música? Levantou bem na segunda. Mas você não pode estar cantando, tanta gente do seu lado, trabalhando, mas lá dentro não está aquilo, de repente você... Oh, pois não. Mas lá dentro... Ele vai te amar, ele vai me amar, ele vai me amar. Ele nunca vai me deixar. Ai, essa música maravilhosa é Jesus. Bom, a palavra de Deus dentro de você vai fazendo isso. Quando você começa a pensar na palavra de Deus, ela está transformando a sua alma, edificando, renovando. Segunda medida. E a terceira medida é o físico, é o corpo. O que você faz com o seu corpo? Ginástica? Ele diz, olha, tudo bem, mas isso não tem valor eterno nenhum. Não foi isso que Paulo falou? Ué, você pode fazer exercícios. Não é isso que Paulo falou, irmãos? Tá, mas isso não tem valor eterno algum. Mas se você jejuar, você põe os feitos da carne para baixo e quem lidera é o Espírito. Amém, irmãos? Valeu? Glória a Deus. Então é isso daí que é o reino de Deus. É você estar edificado, irmãos. Espírito, alma e corpo. Então comecem a ler mais a palavra de Deus, comecem a adorar o Senhor, orem em línguas e jejuem. Pode voltar de novo, né? Pensaram que eu tinha esquecido dessa? O Espírito Santo não esqueceu. Eu acho que nem vou pregar muito de jejum, coitadinhos. Deus vai pregar sobre jejum. Amém, irmãos? Comece a jejuar. Rapidinho. Toda semana. Nós vamos ter um livro aí. Quem está jejuando? Mentira. Nós vamos dar um prêmio para quem estiver jejuando. Um bolo, uma torta de nozes. Todos aqueles fios de ovos. Um copão de coca. Um sorvetão do lado. No dia do jejum, hein? Amém? Bom, irmãos, vamos começar a jejuar porque faz bem. Olha, você sabe que quando aquele homem forte veio contra o Dave... Porque você sabe que você começa a orar muito, o diabo vem, né? Sem orar, ele já vem que dirá orando. Então, você vai ter que crescer espiritualmente para você... Qual é, diabo? Cai fora na minha vida, não. Amém? Então, ele chama de homem forte. É um mensageiro de Satanás, vindo direto do inferno, muito forte, para acabar com a vida do nego. Tá certo? Bom, aí ele entrou em parafuso naqueles dias. Era um tempo que ele estava só andando em cruzadas, de cruzadas para cruzadas, porque estava o máximo aquilo, poder, aviões, né, e multidão. Você quer coisa mais gostosa que essa? Já não estava lendo a Bíblia e nem orando em línguas mais. Só estava saindo de um evento para o outro, tudo direto. Estava uma maravilha, mas ele começou a ficar seco dentro dele, seco, seco, seco, porque ele não tinha mais comunhão com Deus. Porque se você está pregando, pregando, pregando, a unção vai ficar. Você já tem o suficiente para pregar e aquela unção está ali. Só que acontece o quê? Você não está se abastecendo interiormente. Aí o diabo veio muito forte. E o que aconteceu? Ele conseguiu, de repente, depois de muito tempo, perceber que ele não tinha mais comunhão com Deus. E que era para ele parar com tudo e voltar aqueles dias que ele ficava orando muito. Então, ele parou, desmarcou todo o ano inteiro a agenda dele, de todas as conferências, foi para casa. Vontade de ler a Bíblia? Nenhuma. De orar? Nenhuma. Nada. Nada, estava seco. O que, que ele fez? Vou começar a jejuar. No 20º dia de jejum, que ele estava fazendo só água, ele ficou jogado lá no sofá, deitado, ele via televisão, porque ele não conseguia ler a Bíblia. Gente, jejum é poder, você escuta. Poder, não é que Deus fala assim, ai, coitadinho. Poder que a tua carne vai abaixando tanto. Você já viu o cara que perdeu a bola? Já viu? Fica sem graça. Não tem mais como. Você já viu o nego assim, multimilionário, de repente pobre, sem nada? Abaixa a bola ou não? Já não... Oh, por favor, qual é? Não, já... Oh, pois não... Entendeu? A tua carne vai ficando assim, meu. Já viu o ladrão vir com o revólver assim? E o cara, tudo bem. O maioral, tudo bem, tá. Vamos discutir. A carne vai se rendendo, irmãos. A carne se rende. Sabia? Então ele lá, deitado, 20 dias jejuando só água, assistia televisão, ficava lá, dormia, sabe, lê Bíblia, pensa, não conseguia, de tão forte que foi o ataque. Mas no 21º dia, quando ele acordou, ele quis ler a Bíblia. Veio nele o desejo. A carne, ó, já estava bem lá embaixo. Aí ele começou e aí tudo começou a voltar. Amém? Então, botar pressão na carne, você vai orar mais, irmãos. Você vai se voltar mais para o Espírito. Você vai querer mais Deus. Você não vai querer tantas coisas aí para abastecer a tua carne. Valeu? Valeu. Glória a Deus.